Sei que ela não é flor que se cheire, mas o cheiro dela é tão gostoso de cheirar, quem diabo liga? Na boca do povo é bandida, é rapariga, mas na cama ela bota é pra torar. Sou eu quem mando na minha vida e é com ela que eu quero ficar. Mas o cheiro dela é tão gostoso de cheirar, quem diabo liga? Na boca do povo é bandida, é rapariga, mas na cama ela bota pra adorar. Sou eu quem mando na minha vida e é com ela que eu quero ficar. Quem diabo liga? Quem diabo liga? A princesinha voltou, tendo certo esse nosso amor. E quem diabo liga? Quem diabo liga? A princesinha voltou, tá batendo certo esse nosso amor. A princesinha voltou.